levanta a sua mão e celebra a sua vitória profetizando. Fica, eu confio em Deus, você confia nele. Quando você entrega tudo na mão dele, fica tudo bem. Descansa, porque fica, fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo. Eu estou profetizando isso nessa noite. Esse vento vai acalmar, essa tempestade vai parar e vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem.